Vamos falar agora de um assunto, né, relacionado a um evento que acontece aqui na cidade de Foz do Iguaçu, agora neste mês de setembro. Estou recebendo aqui no estúdio o Natan Moura, que é um dos organizadores do evento. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Também o Dari Alves, um dos coordenadores. Bom dia. Bom dia. Vamos falar aí sobre o evento Estação Nerd, que acontece entre os dias 15 e 16 de setembro, ali na Uniamérica. Conta pra gente, pedir para vocês dois contarem o que é este evento. Bom, o evento aqui que eu dei, o Estação Nerd, ele começou há mais ou menos uns 4 anos atrás. Um grupo de amigos pensou, poderíamos fazer um evento para organizar, juntar o pessoal da cultura nerd, cultura geek, os otakus. E de anos em anos a gente começou a arrumar esses eventos, melhorando cada vez mais. A gente começou em um dia de evento numa quadra, na quadra do China antigamente, e a partir desse ano a gente começou melhorando, e essa é a nossa quarta edição, que vai ser na Faculdade Uniamérica, que a gente conseguiu até mesmo o apoio da faculdade. E você citou aí, né, o termo Kikyodai, que, uhum, que é o grupo que organiza? É, exatamente, é a nossa organização do evento. O evento em si se chama Estação Nerd. O Geek Kyodai seria a organização, todo o pessoal nos trâmites, o pessoal que cuida do marketing, o pessoal que cuida da logística, o pessoal que cuida em geral do evento. E olha, tem aqui também, né, vários termos aí que você usou que eu acho interessante a gente colocar aqui para as pessoas que não estão familiarizadas. Por exemplo, você citou a palavra otaku, né? O que é justamente o otaku? Bom, o otaku nada mais é que, abre aspas, um nerd voltado para a cultura asiática. A pessoa que gosta de animes, a pessoa que gosta de mangás, gosta de tudo em volta. É o famoso, como a mãe do adolescente gosta de falar, ah, é os Naruto da vida. Porque normalmente mãe só sabe que é Naruto. Pra ela, pode ser qualquer personagem, continua sendo Naruto. E também os termos nerd e geek. Como é que nós podemos definir, até diferenciar, né, esses termos aí para quem não está familiarizado com essa cultura? Bom, o nerd, ele é mais voltado para a tecnologia. Ele é aquela pessoa que estudou nas escolas, tirava as melhores notas, tipo assim, joga vários jogos de videogame, de consoles, de PC e tudo mais. E o nerd é aquela pessoa que gosta mais de ler, de assistir séries como filmes e tudo mais. Esse é o geek, né? Esse segundo, seria, né? O geek, perdão. Exatamente. Pensando nesse público, nas pessoas, né, que consomem esses produtos, qual que é a programação que vocês montaram ali para este evento Estação Nerd, então, na Uniamérica, dias 15 e 16? Então, a programação que a gente montou, principalmente vamos colocar assim, por dia, foi ter jogos de consoles, onde o pessoal vai estar podendo estar desfrutando dos jogos, estar entrando nas salas, estar jogando. A gente vai ter, acho que, 6 consoles diferentes, uhum, e um console mais retrô, que a gente chama que são mais antigos, que a gente vai estar com um Nintendo, também para a galera estar jogando. Aí vamos ter salas de K-pop, que são música pop coreana, e salas de Justin Dance, TCG, Board Game, uma sala de exclusiva pro pessoal para ver VR. É, do VR também. E o pessoal da Faculdade da América também vai ter uma sala sobre... Não vai? Não, vai a ter minha produção tá dizendo ali também que não vai ter. Vai ter só a apresentação da bicicleta, né? É, vai ter uma apresentação da bicicleta. Eu até pedi para traduzir aqui o que é uma sala para ver VR. O que é? VR nada mais é que um óculos que você coloca na... De realidade virtual. É, exatamente. VR seria um termo mais abreviado, vamos dizer assim. Que é a sigla em inglês, né, para VR, né? VR. Isso. Acaba virando, então, esta sigla. É um evento bastante diversificado, pelo que a gente vê, até com relação à ideia de que o pessoal vá lá desde cedo e fique lá o dia inteiro desfrutando da programação? Sim, o evento ele vai começar às 10 horas da manhã, e vai mais ou menos mais à noite e tudo mais. A pessoa que gosta de K-pop, ela vai ter uma sala específica para ela. Que, exemplo, esse é o foco do nosso evento. Você conseguir abranger o máximo de público da cultura nerd. Você vai ter uma sala para K-pop, você vai ter uma sala para anime, você vai ter uma sala pro pessoal aprender a jogar jogos de tabuleiro, uma sala pro pessoal jogar card game. E sem falar do computador, da sala de PC, pro pessoal jogar LOL, jogar CS e tudo mais. É para abranger o máximo de público que a gente puder no evento. E também haverá a presença de um youtuber bastante conhecido, né, durante este evento. Quem é justamente esse youtuber? Então, nós estaremos com a presença do Cauê Moura. É um youtuber bem considerável já, com um bem renomado. Tem mais de 5 milhões de inscritos no canal dele também. Vai estar nos dois dias do, vai estar num dia do evento. E ele vai estar com uma lojinha dele ali também, que ele vende os produtos bem característicos dele. Mais alguma coisa que eu esqueci dele? Acho que é só. A princípio é só isso mesmo. Ah, ele vai anunciar o campeão do CS. Ah, é. Ele vai estar fazendo o anúncio dos campeões também. Tanto do CS quanto do K-pop no palco. E eu vou perguntar justamente agora sobre isso, porque a gente sabe que sempre quando rolam esses encontros, acontecem também concursos, né, do pessoal ali em diferentes modalidades, campeonatos também. Vocês estão prevendo, inclusive, premiação aí em várias modalidades? Sim, todas as competições nossas têm uma premiação. A do K-pop e a do cosplay, as premiações variam entre R$ 1.400 a R$ 2.000 reais. E a maior competição que a gente tem como uma melhor premiação é a do CSGO. E a gente vai estar dando um montante de R$ 8.000, esperando R$ 8.000. E vai ser a primeira competição no Brasil feita todas com monitores de 240 Hz. Pois é, e CSGO é aquele jogo justamente Counter-Strike. Isso, né? Exatamente. Counter-Strike, um jogo de tiro que o pessoal aqui na cidade de Foz do Iguaçu, a gente tem muitos participantes, né? Sim. É, atualmente o estado do Paraná, Foz do Iguaçu, tem o campeão paranaense, que é a Play4LAN. Ela ganhou o campeonato, foi mês passado, se eu não estiver errado. E pra gente, eles vão estar competindo no nosso evento também, então pra gente também vai ser uma grande honra, né? Trazer eles também pra cá e sem falar que o pessoal vai querer conhecer, né? Pô, a gente vai ter no nosso evento o campeão paranaense. O pessoal fala, nossa, né? Muita gente vai muitas vezes, vai só no evento, não vai nem querer competir, mas só pra querer ver eles mesmo. Mas aí a gente sabe que, né, o interesse do público já é grande, inclusive, né, a gente observa isso aí. Nos anos anteriores, qual foi a média de público que vocês tiveram mais ou menos? E para esse ano, que projeção vocês têm? Olha, na primeira edição a gente conseguiu mais ou menos 500 pessoas dentro daquela quadra do China, que dali ficou lotado. Nos anos seguintes os números foram subindo bem consideravelmente. Na segunda edição a gente teve em torno de 1.200 pessoas. No terceiro ano também foi mais ou menos a mesma coisa. Isso. E esse ano a gente está esperando em torno de 1.500 pessoas dias. Pois é, realmente um movimento aí considerável, né? O pessoal que está nos ouvindo agora, e não só, né, aqueles que têm interesse direto no evento, mas que muitas vezes aí tem filhos, né, que têm interesse no evento. Como é que pode fazer para inscrições, comprar os ingressos? Como é que funciona? Bom, os ingressos a pessoa encontra na Go Rock Store, tanto no centro, que é na Avenida Marechal, o Deodoro, né? Ali perto da Caixa Econômica, né? Exatamente. E no Shopping Catuaí. Você também encontra na Papelaria Ideal, que fica próximo ao DC. Que mais, me ajude? Na Play4LAN, na Vila A, isso, que é na Silva Américas Deli. E na Master Games, tanto do centro aqui na... Que também é na Marechal. Isso, Marechal com as George Sowies. E no Três Lagoas. Exatamente. E aí tem a Melissa do Shopping JL e a Melissa do centro ali, que eu agora não me recordo o nome, certo? E a gente também tem no nosso site. Pois é, eu vou até pedir para vocês falarem o endereço do site. Acho que nas redes sociais vocês estão presentes também, né? Sim. www.geekyodai.com.br. Quem ficar na dúvida de como é que escreve, é só jogar no Google ali, né? Separa a palavra geek, depois Kyodai. É, muita gente escreve... O Google sugere já, né? É, normalmente. É porque muita gente escreve, tem Y, tem K, a pessoa vai confundir normalmente. Mas se escrever no Facebook ou em qualquer lugar, vai achar a gente, vai achar nossa fanpage e vai saber mais sobre o evento. Portanto, vai ser não nesse fim de semana agora, no próximo, né? Dias 15 e 16 de setembro. Ali na Uniamérica, a quarta edição do evento Estação Nerd aqui em Foz do Iguaçu, realizado pelo grupo Geek Kyodai aqui na nossa cidade. Eu agradeço ao Natan Moura e ao Dari Alves pela participação e desejo sucesso aí em mais esse evento representativo aqui na nossa cidade. Obrigado.